E aí, Raimundinho, vamos fumar um ali e tal? E aí, mano, tô afim não, ó. Tô indo pra igreja, não quero essa vida pra mim mais não, ó. Já sofri demais e fiz minha família sofrer. Chega de tapa na maconha e teco na cocaína. Um dia eu parei pra pensar um pouco em mim. Comandava a minha vida desse jeito tá ruim. Sem paz interior no meu coração. Por isso que eu fiz esse rap pros irmãos. Então, largado por aí, não tinha o que fazer. Passava o dia inteiro correndo atrás de dinheiro. Disposição de sobra pra roubar, pra matar. Qualquer tipo de caxangue eu enquadrava pra cheirar. Quando eu fui perceber, já não conseguia parar de cheirar. Conheci os camaradas lá de Itaguá, só usava, roubava, curtia na quebrada. Chegava naquele bar, aí te desse uma gelada, acompanhada de um campari. Aí, mano, não dá nada, eu chapava até umas horas, depois ia embora. Quando eu chegava em casa, não conseguia dormir. Andava de um lado pro outro, dizendo assim: quero cheirar, quero beber. Eu não quero nem saber, quem sabe da minha vida, aí sou eu, não é você. Não adiantava falar com aquele cara, não escutava ninguém, saía louco na quebrada, querendo fumar maconha mesclada e fazia a cabeça junto com a rapaziada. O tempo foi passando, as coisas desandando, tinha um filho pra criar e dar exemplo pros manos. Foi quando ele viu que não era bem assim, a quebrada é cabulosa, os manos morrem por aqui. Sem salvação no coração, por causa da ilusão que a droga oferece quando os manos tá doidão. Quando o efeito passa, os manos vai ver a burrada. Só que não tão nem aí, eles dizem não dá nada. E não dá nada, e não dá nada, eles dizem não dá nada. Vou falar de um mano que gostava de cheirar na nota de 100, só pra arrepiar. Encontrando ele na rua, ele veio me parar pra me falar de Jesus Cristo que pode me ajudar. Comecei a dar risada, eu nem queria acreditar que um cara como aquele pudesse mudar. Me falando da salvação que Jesus dá pros irmãos, que aceita os mandamentos pra não andar na ilusão. Eu disse: se eu aceitar, ele vai me perdoar das paradas que foi feita antes de eu aceitar. Disse que daqui pra frente eu não preciso me preocupar, que meu lugar já tá guardado se o fruto frutificar. A salvação dos meus irmãos só depende de um empurrão. Quem sabe desses crentes que tampam seus olhos então. E os mano me pergunta como que tem que ser. Eu respondo para eles: a mudança em você. Só depende de você querer se consertar dessa vida de crime que você foi ingressar. Eu te digo, meu irmão, só Jesus pra te salvar. Entregue seu coração ao Senhor e Jeová. Com certeza ele nunca vai te abandonar. Na maconha, um teco na cocaína. Saia dessa vida, Jesus Cristo está por cima. Um tapa na maconha, um teco na cocaína. Saia dessa vida, Jesus Cristo está por cima. Um tapa na maconha, um teco na cocaína. Saia dessa vida, Jesus Cristo está por cima. Quanto tempo já passou, meus irmãos não se ligou. Vivendo na vida louca, quanto mano já deitou. Será que tiveram tempo de se arrepender da vida de crime que viveram, pode crer. Tudo que eu quero nessa vida, então vou te falar. Que meus irmãos parassem um pouco pra pensar. Quanto chegado já perdemos, é bom se ligar. Pra que na vida de crime vocês não venham acabar. Isso tudo é ilusão, vida de ladrão. Muito dinheiro, mulher, muita droga, irmão. Não podemos nos entregar ao nosso inimigo, que é o diabo, que só veio pra matar, roubar e destruir. Essa sempre será a função dele aqui. Não tem dó de vocês, muito menos dó de mim. Aí, também já fui enganado. Eu só andava drogado, sempre maconhado, bebendo muita cerveja, fileira de pó no prato. Mas Jesus Cristo me salvou, minha vida transformou. Com filho maravilhoso, ele me abençoou. Me deu uma casa, também deu uma família. Isso tudo pra mim começar uma nova vida. Tava na maconha, pego na cocaína. Saia dessa vida, Jesus Cristo está por cima. Tava na maconha, pego na cocaína. Saia dessa vida, Jesus Cristo está por cima. Tava na maconha, pego na cocaína. Saia dessa vida, Jesus Cristo está por cima.